Abra comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis. Quarta-feira passada nós estudamos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Podemos inverter a frase também: todo aquele que não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. Irmão, nós que somos pais maus, ruins, não ruins porque temos a índole ruim de ser mau, maligno, mas porque somos completamente imperfeitos, limitados, cheios de defeitos. A Bíblia diz que nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Para quê? Para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo, todos os filhos vão caminhando no centro da vontade de Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês Gênesis capítulo 25, verso 21. Verso 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu. Diga comigo: Deus ouve. A palavra do Senhor diz: por acaso, aquele que criou o ouvido não vai ouvir as coisas? Deus ouve. Versículo 22 diz: os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Diga comigo: e consultou ao Senhor. Ela consultou, Rebeca consultou a Deus. Uma consulta a Deus. Nós pagamos tão caro por consultas. Você duvidar, você vai ter que pagar R$300 numa consulta. Brincando, brincando, você encontra um médico, R$300 por uma consulta. E não tem como reclamar se o médico não fez muita coisa, porque eu paguei, foi uma consulta. Eu fui, foi me consultar. Se ele não fizer muita coisa, mas falar alguma coisa, aquilo, a minha consulta é essa. 5 minutos. Foi embora R$300. E geralmente quando a gente vai consultar ao médico, o médico pergunta: o que você tem? Eu falei assim: não, eu vim aqui para saber o que eu tenho. Se eu falar para o senhor o que eu tenho, está resolvido, eu não precisava vir aqui. Não é bem assim, né, irmão? Mas nós temos ao Senhor para consultarmos todo o tempo. E muitas vezes nós não o consultamos. Bem, Rebeca consultou ao Senhor e no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Aquilo que o Senhor disse era literalmente o que havia de se cumprir. Duas palavras muito chaves, muito importantes. A primeira palavra é consultou. No hebraico é darash, que significa andar, seguir, caçar, buscar, procurar, perguntar, adorar. Cuidar diligentemente, inquirir, questionar. Nós temos condição, irmão, de juntar todas estas palavras e formar um só entendimento. Uma só palavra não tem jeito, mas um só entendimento é possível. Eu ando, eu sigo, caço, busco, procuro, pergunto, cuido diligentemente, vou inquirindo a Deus, vou questionando, vou falando com Deus, vou consultando a Deus. E tudo isso também significa adorar. Não é que a palavra darash, traduzida, é adorar, é que o significado de darash abrange todas estas coisas. Significa que quando eu consulto ao Senhor, eu estou me colocando diante dele, numa busca, numa caça, numa procura, perguntando, andando, seguindo, diligentemente inquirindo, e ao mesmo tempo, adorando. é um ato de rendição. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu estou consultando ao Senhor. Não é como eu vou ao médico e pago uma consulta. Não, Senhor, eu estou consultando ao Senhor. É muito mais profundo. Eu estou buscando a tua presença. E Jeremias 33 diz: invoca-me e responder-te-ei. Eu te anunciarei coisas pequenas e simples, coisas grandes e ocultas que não sabes. Segunda palavrinha, respondeu-lhe o Senhor. Respondeu. É a palavra no hebraico amar. Significa dizer com grande largura, dizer com intensidade, responder com grande glória, certificando-se, transformando, comandando, declarando, demandando, determinando, expressando, publicando, prometendo, registrando, falando, dizendo. E lá no dicionário tem uma última palavrinha, já. Por que que essa palavra no hebraico tem um significado tão profundo e alcança a palavra já? Porque todas as vezes que Deus responde, já aconteceu. É já, é agora, é o hoje. Quando Deus libera a sua palavra, quando um oráculo de Deus vem sobre nós, está efetuado, irmão. E Deus responde. Agora imagina, se você vai à prefeitura e faz um pedido, e a prefeitura libera o que você pediu, e coloca lá no jornal publicado, está liberado o pedido, venha um dia tal, tal hora, em tal lugar, para receberem o que vocês pediram. Se eu não ficar atento, se eu não ler aquele documento publicado pela prefeitura, não for lá naquele dia, eu vou ter que voltar à prefeitura e falar assim: puxa vida, mas não me atenderam, eu entrei aqui com pedido e já demorou, já tem muitos meses, o que aconteceu? Aí, por acaso, em algum momento, pode ser que a gente descubra que o pedido foi atendido e o prazo se esgotou e nós perdemos a oportunidade. Aí a gente tem que entrar de novo com o pedido e é uma ladainha, é uma burocracia. Muitas vezes, no mundo espiritual, acontece exatamente isso. Nós pedimos ao Senhor, consultamos ao Senhor, nós buscamos o Senhor, nós andamos, seguimos, caçamos, buscamos, procuramos, perguntamos, diligentemente inquirimos, questionamos, vamos para diante do Senhor. Mas nos esquecemos de ouvir a resposta dEle. Estamos tão agitados e continuamos pedindo, vamos andando cabine em cabine, de balcão em balcão, vamos andando de departamento em departamento, vamos tentando aqui, tentando ali, mas nós não paramos para ouvir a resposta de Deus. E todas as vezes que nós invocamos, Ele responde. E quando Ele responde, está executado. Mas se eu não parar para ouvi-lo, eu não vou receber. Quando o Senhor responde, está feito, é já. O exemplo é Gênesis 1, capítulo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. O texto que lemos fala, Rebeca consultou o Senhor e Deus lhe respondeu. Deus falou o que que era. A última frase do texto que lemos diz, quando chegou o neném, eram gêmeos. Era literalmente tudo que Deus havia dito.